bom, o docinho do Brasil. E o quadro, bebê, é o repertório do docinho, viu? Formado dos ribinhos. Portal do Arrocha. Eu vacilei, ela pegou meu celular e descobriu que eu tinha um amante. Saiu de casa e disse que ia se pingar, que era pra eu preparar. Edilene, desce desse pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, Edilene, desce desse pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, toda seduzente. Eu não acreditei no que eu vi na minha frente. Edilene, desce desse pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, Edilene, desce desse pole dance. Edilene, Edilene, eu nunca mais vou te trair. Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim. Alô, meu parceiro João de Osmária, abraço, meu querido. Galera do fã-clube, vira o copo, bebê.